que ela vale eu não aguento. Ganho movimento, essa mina é demais pra mim. Rouba minha brisa, chega e nem avisa. Já que tamo aqui, então vamo até o fim. Do jeito que ela faz eu não aguento. Ganho movimento, essa mina é demais pra mim. Rouba minha brisa, chega e nem avisa. Já que tamo aqui, então vamo até o fim. Faz a mala e vem comigo, baby, que hoje a gente vai voar. Te levar no meu abrigo e já digo, sem data pra voltar. Tá, hoje tá pra nós, só nós dois a sós. Conhecendo o mundo a fundo e bagunçando os lençóis. Clima tá propício, e é só o início. Desde que te conheci, já vi que ia ser meu vício. Passo de infinito, com você fica ainda mais bonito. Você vai gostar de ficar no lugar que eu habito. Do jeito que ela vai, eu não aguento. Ganho movimento, essa mina é demais pra mim. Rouba minha brisa, chega e nem avisa. Já que tamo aqui, então vamo até o fim. Do jeito que ela vai, eu não aguento. Ganho movimento, essa mina é demais pra mim. Rouba minha brisa, chega e nem avisa. Já que tamo aqui, então vamo até o fim. Chama suas amigas que hoje a noite não tem fim. Se cê quer se divertir, pode ligar pro Tomin, sim. Faz uma cota que eu tô na espera. Eu e você, estilo nova era. Atmosfera perfeita pra nós, então já era. Cê tá sozinho, eu sei. Eu tô sozinho em casa. Não demora, cola logo um vinho e duas taças. Eu e você, cê me entendeu? E no final da noite, já sabe o que aconteceu. Do jeito que ela vale, eu não aguento. Ganho movimento, essa mina é demais pra mim. Rouba minha brisa, chega e nem avisa. Já que tamo aqui, então vamo até o fim. Do jeito que ela faz, eu não aguento. Ganho movimento, essa mina é demais pra mim. Rouba minha brisa, chega e nem avisa. Já que tamo aqui, então vamo até o fim. Do jeito que ela faz, eu não aguento. É demais pra mim. É demais pra mim. Do jeito que ela faz, eu não aguento. É demais pra mim. Vamo até o fim. No quarto só nós dois. Problemas pra depois. Só quero te ouvir, não quero falar. Deixar o suor escorrer em nós dois. Deixar o suor escorrer em nós dois.